Salvador, 1714 da Gol, passa 1150, atenção 230. 1714, se chame Recife, em 12685. 2685, obrigado, bom domingo. Secure for push and start, there Europa 084, call me ready for taxi. I'm clear for push and start, I call you ready for taxi, Europa 084. Salvador Europa 084, ready to taxi. Europa 084, you clear taxi via main apron, then India, until holding point runway 10, QNH 1012. At holding point runway 10, contact tower frequency 118.905.084. Have a good flight. Okay, by to holding point 10 by ramp India, and on the holding point 118.905 and QNH 1012, Europa 084. Boa noite, 9h30, no portão 612, acordando com a equipe de Solstra. Após o Europa passar a cauda, se atendido por Spec, se não me engano, o senhor é contra o táxi, 896. Após o Europa passando a cauda, autorizado, se não me engano, 896. No portão 3, confirma, inicia agora, senhor? Agora inicia, gol no 994. Liga, chame táxi 994. Voltará, gol no 994. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. We are for line up and take off runway 10, Europa 084. Alfa 606, tá no gate 5 para pushback e acionamento. Sente portão 5 aprovado, chame táxi no 606. Chamar táxi no 606. Para o táxi 896 com 160 a bordo, autonomia está de 12:20 até no material. Uno 60, 1220, Maceió, aguarde o planejamento do táxi no 896. 896, bora. Para o táxi, gol 1994, estamos com 184 a bordo, 2 horas e 10, alterna Salvador. 84, 2 e 10, Salvador, confirma, senhor? Afirmo, gol 1994. 1994, tem táxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pistando 0, ajuste agora 1012. No ponto de espera, pistando 0, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 1994, tenha um bom gol. Ele táxi para a ponto de espera W0, quando pronto, 1-1-1-1-8-9-5, obrigado, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 1-6-0-6, o solo. Siga, solo, 6-0-6. 1-6-0-6, aguarde para o início do pushback, eu vou autorizar um ordenador da companhia táxi a sua calda, após a mesma livrar a sua retaguarda. Você tem livre pushback, se não me chamar táxi, 6-0-6? Tá, sim, a gente está aguardando, aqui a gente está aguardando alguém do operador do PING aqui. Copiado. Gol 896 autorizado, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, pistando 0, ajuste 1012. No ponto de espera, chame torre 11895 ou no 896, tem um bom gol. Autorizado, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 11895, 1012, gol 896, obrigado. Boa noite. Igualmente, senhor. Salvador, muito boa noite, eu vou no 994, ponto de espera da 1-0. Vou no 994, ali, mantém cabeceira no 0. Ali, mantém no 0, eu vou no 994. Salvador, boa noite, 9-0, ponto de espera da 1-0. Vou no 896, mantém ponto de espera da 1-0. Gol 994, autorizada a decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 072. Colagem para o gol 994, cabeceira no 0. 896. Afirmativo, 1896, está autorizado o alinhar e manter cabeceira no zero. Okay, 350 to Lima, Papa Papatangu. I still do not have your flight plan. At Portugal 024, can you confirm your estimated output time? We estimate to be ready in 10 minutes, Portugal 024. Copy that, sir, but could you inform us your estimated output time as laid out in your flight plan? Quem encontrou a saída 1198, Gol 1994, obrigado, boa noite. O Gol 1896 informa que, devido à nave possuir a mesma saída que o senhor, irá manter alinhado durante 2 a 3 minutos. Ponto de espera, chame torre 118-95, o número 06, tem um bom voo. É, espaço, hein, ponto de espera 18-95, ajuste 1-0-1-2, grato, 1-0-6, boa noite. Boa noite, moção, bom fim de semana. Ground FL 024. Go ahead, sir. Clock requesting our input time. That's right, the output time, sir. Our input time for Lisbon will be 8 hours and 11 minutes. I'm really sorry, it's the estimate output time, EOBT, sir. Our estimate time for the takeoff. Negative, sir, but never mind. I'm going to try to coordinate your plan. I think I have just found it with an estimated output time of 310 Zulu hours. I'm going to try to coordinate this with Recife Center. Okay. Siga Gol 1896. Sente, 1896, tem livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Voo no 606, fica atento ao Boeing da companhia, iniciar rolagem, pode ser autorizado a linha MT, cabeceiro no zero. Sente, após o Boeing, a linha MT, o tempo do pé. Gol 1896, decola 09, chama controle em 119.8. 19.8, 1896, boa noite. Salvador, Gol 1896, passando 1400, na Tupi Caju. 896, contato reverso, Gol 370. 370, perfeito a saída, 1896. Portugal 024, are you ready to copy? Air Portugal 024, you're clear to Lima, Papatango, flight level 350 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Intol. After Intol, you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of the departure 119.8, squawk 5001, Air Portugal 024, read back. Air Portugal 024, Zulu, Lima, Papa, flight level 350, Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 8 and 3, Tall, then flight level 2, departure of runway 10 in the left turn, on a book of departure, departure frequency 119.8, squawk 5001. 5001, your readback is correct, your Portugal 024, on gate 11, call me, ready for push and start, sir. Real quick, Portugal 024. Eu vou no 606 devido a aeronave de costa frente prosseguir a mesma saída, irá manter alinhado em torno de mais um minuto. Gente, valeu. Tem livre decolagem, fichou no 0, vento 090 graus, 059. Livre decolagem, gol no 1, 06. 084, call, receive center frequency 126.85. 126.85, Europa 084, green. Gol 994, chame Recife 12685. Recife 12685, muito obrigado, boa noite, gol 994. Boa noite. Meia 06, decolando 12, chama com trem 119.8. 19, boa noite, 06. Salvador, boa noite, gol 1606, saída Puka na sua escuta. 1606, contato radar, sinal 390. 390, 1606. Vai cruzar 160, gol 1890. Estou ciente. Controle, eu estou 3520 com a Delta. 3520, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000, 1012 no ajuste, possibilidade voadona direto? Autorizado. Direto Duna, 3520, descendo a 2000. Com 896, chame centro, Recife, 2685. 2685, 896. Chegou 606? Prossiga. Autoriza zipar direto? Chame Recife, coordene 12685. 2085, obrigado, boa noite. Boa noite. Push and start to Portugal 024, call me, ready for taxi. 3170, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 092. Texture approved 024 by main apron and India at holding point for Novi 10, QNH 1012. At holding point, contact tower frequency 118.9.5.024. Have a good flight. Texture approved by main apron and India at holding point 10, at holding position tower 118.95. Approach of 024, obrigado. Brasil 2000, Lutam 3520. Estabilidade LS, reporte estabilizado. Ele vai informar estabilizado no X-Ray. Estabilizou o visual, TAM 3520. 3520, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, daqui a pouco. Torre 3520, uma milha para o externo, baixou e travou o visual. TAM 3520, muito boa noite, o ajuste na 012, está autorizado pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre, pouso, pistão na 0, TAM 3520. Terminal 0 to 4, holding point 1. Terminal 0 to 4, maintain holding point, runway 10. Holding position, terminal. Portugal 024, line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, now 024. Botão 3520, solo 33, leva direito, chama solo em 1219, grato. Solo Salvador é o TAN 3520. TAN 3520, autorizado Alfa Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, seu 3520. Localizador Campo 3170. 3170, Torre 1189. Torre 2','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Boa noite, Portugal 024, airport. É Portugal 024, radio contact club level 350. Radio contact level 350, Portugal 024. Salvador, bom dia. Santos 170, sinal da 110, uma vida que simbra no baixado travado. São 3170, muito bom dia. O ajuste no 012 está autorizado pouso pistão 10. O vento 090 graus, 079. Vento pouso pistão 10, 3170. Mike Bravo, isso é autorizado o reboque do pátio 3 até o portão 10. Fazendo escuta constante, reporte ao término, Mike Bravo. Será feito, grato, senhor. É autorizado, senhor, autorizado via o pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Mike Bravo. Positivo, grato, senhor. Bosca, Zero to Four. São 3170, solo aos 40, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, 9. Direita, chama solo 31-70, autorizado Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette, senhor. Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette. Mike Bravo Whisky, agilizando na medida do possível, chame na saída do pátio 3, Mike Bravo Whisky. Será feito. Portugal 024, call receive center the request, Newman. Frequency 12685. 12685, Portugal 024, nice. A posição do senhor será o pátio 3, senhor. Eu tenho a aeronave da companhia efetuando reboque no pátio 3. O senhor deverá manter a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. A aeronave deverá sair do pátio 3 para autorizar a sua entrada. O Mike Bravo Whisky já na saída do pátio 3? Ainda não, senhor. Passando pela posição de número 7 agora. Gente, Bravo Whisky, agilizando na medida do possível, livre o pátio 3 e táxi até o portão, correção, reboque até o portão 1-0, mantendo escutando o restante, após o término, Mike Bravo Whisky. Será feito, grato.